Delta 3, Airbus cruzando agora a retaguarda, após o tráfego está livre no 04, sem táxi. Agora está livre, bom, número 3. Afirma, forma estabilizada. Alô, Salvador. Boa noite, eu chamo a 63, zero, livrando na frente. Bem-vindo para o Cig Alfa e reporte Santa Juliette, 63 no zero. Alfa, Santa Juliette, 63 no zero. Boa noite, autorizado a linha de decolagem 10, vento 1110, grau 089. A linha de decolagem 10, tá? 3603. Zero, Juliette, Portão 10. Juliette, Portão 10, eu já na minha 3, já. Para o táxi, o voo 1603, motores 6 a bordo, 350, alterna com... 1-2-6-3-50, com fins, Indy, Alfa 200, ponto espera com a torre, ajustado no 0, no 2, bom voo. Decolagem 47, controle 119, decimal 35. Controle agora 1935, obrigado, 3603. Controle Salvador, 3603, boa noite, passa 1500 na DEL. Boa noite, 3603, contato radar na decolagem, subimos até 340 após 2000, direto letra. Não comprou mensagem. Está em contato radar, vigilância, suba ao 340 após 2000, direto Leda. Após 2000, direto Leda, subindo 340, tá? 3603. aproximação e chame a torre em 1862. Web 5810, para 2000, está livre LS 612, acústico estabilizado na localização. 2 LS 1810. No menos 3, você falou 5 0, controle 1 no 9, decimal 35. 3935. Boa noite, Gol 1613. Gol no menos 3, boa noite, contato radar, tudo mantém 360, sai da árvore. 360 na árvore. Torre Salvador, boa noite, está 3258. 3258, boa noite, H3, vento 100 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. Web 5810, complete de aproximação, chame torre em 18.6. 18.6, boa noite. Web 5810, boa noite, reporta trem checado. Já tá visual, trem checado já, 5810. Kate Center é o número 2, número 1 é próximo cabeceira, informarei que está vivo. Web 5810. Aguardando, seria 810. Chame Recife, ano 3325, alterna 1251. Pode considerar novamente? Ano 3325, alterna 1251. 3325251, obrigado, 3603. Tá 3858, solo 54, direita solo 121.9. Salvador, boa noite para 3258. Boa noite, 3258, táxi autorizado Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 03. Web 58 no 0, vento 100 graus, 089, autorizado pouso, pista no 0. Pouso no 0, 58, 1 no 0. Menino 3, chame Recife 260, alterna 1288. Tudo bom no menino 3? 1260 com Recife, alternando 1288. 260, 1288, boa noite. Boa. Minha 62, boa noite, essa identificação desse aparelho 2000 pés, o altímetro a partir de agora 1012 em Salvador, direto de Itapa para chegar a mais. Zero, boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette para o portão 04, 580. Alfa Juliette, número 4. O 4070, a identificação desça para 3000 pés, altímetro 1012, chegada Mari. Afirmo, 3012, chegada Mari. Altímetro 1012, descendo para 3000 na chegada Mari, caso 4070. Salvador, Ocean 6201. 6201, prossiga. São para o Galeão 380. 38 Galeão, aguarde cópia 6201. Guardando cópia 6201. autorização 380 Brasil. 561 no Brasília. E para que horas o seu plano? Eu ainda não recebi. Você poderia me confirmar o horário? 23h10. Ok, pelo horário já deveria estar no sistema. Só um instantinho. Confere, prossiga para 2000 com 1012, agora final do LS, reduza para 199. 2012, reduzindo 909, 4070. Some quando estabilizar no final do procedimento. Informará estabilizado, 3662. Como é uma cópia? Pronto, 3561. Brasília 380, presumido 17, decolada no zero com curva à direita, saída Arbor, após Elefone, intercepta Peso 17. Frequência do controle 11935, a torre em 1186, seu transponder 5541, no TAM 3561. Ah, autorizando Brasília 380, nível Peso 17, decolada 10, curva à direita. Saída Arbo, Openzulu 175541, transponder 1935, controle, torre 186, 3561. Correto, Arbo e após o próximo fixo, Elefa, ok? Arbo, Elefa, 3561. Correto, informa pronto para push. Puxa, 6201, está pronto, cópia? Pronto para cópia, 6201. Para o Galeão, autorizado nível 360, Openzulu 10. Decolador no zero com a primeira curva à direita, saída Dael, após Leda e depois voa direto à posição Bridge. A frequência do controle 11935, a torre em 11862. O seu transponder 5436, Wolfshaner 6201. Copiado, aprovado, 360, decola da 10, primeira direita, Jean Pendulum 1-0. Saída da El, Leda, Bridge, controle 11935. torre 186. Transponder 5436, Oxaner 6201. Informe ponto, puxa o acionamento 6201. Informaremos daqui a pouco, obrigado, companheiro. Nada. Chebeca, acionamento da 3561. 2. Autorizado, reporte táxi 3561. Contra o táxi. Do Campo Avista de 4070. 070, Campo de aproximação, agora com a turma de 862. 862, bom. Salvador, boa noite, Azul 4070, estabilizado. Azul 4070, número 2, para o pouso, formaremos que está livre.